nós fazemos as leis. Já é. Então quando ele me chamou, antes mesmo dele terminar, tipo, fazer o convite, eu falei, não, vamos fazer sim e tal, vou terminando o disco do Missouri aqui, mas vambora, vamos fazer isso aí. Então acho que, eu me lembro, ele fez o convite pra mim, cara. A gente tava entregando algumas mixtapes na galeria. De lá eu ia pro estúdio, pro ateliê. Aí ele me encontrou e falou assim, eu preciso trocar uma ideia com você, meu, você troca de telefone toda hora, ninguém te acha, eu preciso falar com você. Aí ele me falou, já falei, meu, vambora, quando for, você me liga, tá aqui com o telefone, esse é o que vale, vamos fazer isso acontecer. E, pô, é... Só tô, fico lisonjeado de ser chamado pelo Kleber pra esse projeto. Tamo junto. Em 33 rotações... Tamo junto. Em 33 rotações. Sintonia.